Localizador da Unizero, chama a 326. Gente, o chalé é 326, complete aproximação, Xantoi, 1-1-8-9-5. Torre Salvador, 1-1-8-9-5, chama a 326. Pé 3154, desça para 2000 pés, ajuste 10 no 2, nível LS, Trace e é com estabilizado. Três, quatro, são os quatro, nível direita, chama só em um, dois, um, dois, um, três, dois, um, autorizado, a transmissão está muito intercorda, cinco minutos. Ok, se é direcionar, eu posso permitir a puxa. Fox Trot, 50 milhas por VR Salvador, mantém nível de voo 105. Chame agora para o serviço de informação e alerta, Centro Recife, 128.8, Alterna 126.0. Chamando, está alternando, Salvador? Não, está alternando não, é 326. Deixa eu puxar. 326. Frequência de Léo 120.3. Tipo Fox, confirme correção. E Léo 120.1. Você encontra quantas milhas para quando? Negativo, distância para o destino inicial. Zero milhas nordeste do VR Salvador, mantenha nível de voo 110. Serviço já está terminado, chame controle Aracaju 120 decimal 3. Vai mantendo a Juliette para a liberação na 2-2-4. Salvador, boa tarde, minha 326 na Eco Livre. Seguir Alfa, chamante da Juliette, minha 326. Alfa, antes da Juliette, chamante da Juliette. Salvador, ano 9666, boa tarde. Ano 9666, controle Salvador, boa tarde. Ative a identificação, desça inicialmente para nível 120, presente dona. Para o nível 120, se a Oiteja Proa Duna solicita provar pela esquerda, na proa 4504, está falando. 7, livre de desvios, ponte ao término, descendo para nível 120. Informe tráfego no sentido oposto. Posição de 10 horas, 13 milhas, no nível 105, Papa 28 Alfa. Após cruzar com o tráfego, estará autorizado a descida. Gente, na descida. Veja, Então é 3154, sente, complete aproximação, Chantoi, 118, decimal 95. Galeão autorizado, 360 nível, decola pistão a zero, curva à direita. Cumpre o perfil de saída da El, meta após o Eirume, intercepta pelo November 857, prossegue após conforme a rota do plano. 5434 no transponder, 119, decimal 80. Agora copa, que aparece ainda da Aeroli da Morte, o azul 4065. Salvador, boa tarde. É o CAN 3154. CAN 3154 e a Alfa mantém os dois leves. E a Alfa mantém os dois leves. CAN decolado 51, chama controle 199 decimal 8, bom voo. 198, graças, CAN, boa tarde. Salvador, boa tarde, mantém o Victor Kilo Delta na água. O Victor Kilo Delta, contato radar na decolagem, tudo para nível 100, aí da árvore. Não, o Victor Kilo Delta. Azul 4462, controle Salvador, antena identificação, desça para o nível 0, 620, ajuste 1062, é presente o voto Mário para interceptar a chegada Mário. Ideal para a Sierra November, bilhete quilo? Para 260. Para 260, copiado. E 265. 265, copiado. Pode aprovar de quilo? Principalmente mantendo o perfil da saída, será autorizado de chip. Tá, além da região, mantém 3000. Decolado 53, chama controle 199 decimal 8, bom voo. 098, obrigado, 6395. Teste 3193, copiado, livre táxi via parte índia, ponto de espera 198 decimal 95, ajuste na 092, bom voo. 3154, quase campainha, ingresso via Gillette, por São Marcos. Militar de Salvador mesmo? funciona no sistema, eu vou checar novamente. Xenemem 1142, ele pediu colagem oficina 0-0-1-3-0, graus 1-0-9. Firmo. Ele pediu colagem 97, vento 1-3-0, graus 1-0-9. No 4 milhas, rumo oeste, mantendo 3 mil pés, um papo alto, então 4, 86 graus de sua aproximação. CSC, aeronave da CSC, 9-0. Azul 4462, prossiga. Afirmativo 4462. Controle, alguma possibilidade de poder na moto? Né? Afirmativo, aguarde, minha 315. Só. Sal, Paredo, desça para 4 mil pés, ajuste 1012. 4.012, 2230. O Xené 6315, direto Opinab da presença. Direto Orfeu Opinab. Afirmativo Opinab, Oscar Golf November Alpha Victor. Ana no 9, decimal 8, bom voo. É 98, já, senhora, até a gente. Xenem 1142, contato radar na decolagem, suba para nível 350, direto Jamo da presente. Salve para 350 na planilha de Jamo, hoje 6142. Controle de Mapatão, Kilo Quebec Serra. Mapatão, Kilo Quebec Serra, sob condições visuais, o número 10 é ponte no farol da barra, Kilo Quebec Serra. É ponte lá no farol, senhor. Sim, coordenação que eu preciso falar, assim que o rapaz já está cruzado até agora, está livre, no botão 8. Sim, após o marido, está livre, igual o 29. Alinhar em veículo 0-0-1-5-0-0-4-0. Aí decola, está 3-0-1-5. Descendo para 3.000, 1.012, reduzindo para 2-0-0, passarei do 2-2-3-0. Estabilizado, 1-9-9-9. Tem que ser 1-9-8, decimal 9-5 composto. E do Salvador? 1966, gol. 1966, continua para o escanção, repórter da Estela, vai para a Estela. Cajuno 2 Aracaju. 3-2-1 com aquilo, autorização Brasília. Agora é com a puxa número 3-2-1, prepare a saída boa. É o 050, fixa o quilo delta. 4462, vai na projetor, iniciou inicialmente o 060, traço de posição agora de 11 horas, já passado em 7 milhas, subindo até o 050, tipo um papá. Papa Alfa Tango 4. Faz 1602 mil pés, livre elétrico, pista 10, reforço no posto localizador. Na 2000, o EPO está lá estabilizado no ILS, X-ray da 102230. 1980, contrato. Ah, chama o trânsito, 303. Entrega 3009. 4462, livre descida para 3 mil pés, ajustado 1902. E por que o Delta reutilizado subindo a nível de voo 1900? Boa tarde, contato na decolagem, sobre manter nível de voo 190, o perfil da saída da Delta. Distrito 90, no perfil da Delta, 3193. 295 e 12, 1, 12, 9. 25, 11, confirma a secundária? 136, esse 925. Corrigido 3625 na secundária. 3325, corrigido. 3325, ok. Informação, estou só aguardando que eles pedi que eles retransmitissem para o centro para que eles me enviassem um transponder para pagar o centro. Passando o farol da barra, o que você deve ser? Não, 321 autorizado Brasília, 360, decola da pista 10 com curva à direita. Perfeito saída agora após Eletra, após 17 aerovia. Após prossegue conforme a rota do plano. 5466 é o transponder, 1980 é o controle. Nível 360 Brasília, avião Brasil 17, após uma curva de voo, decola na 10, curva direita é Bora Elefa, 5466, após decolagem 1199, decimal 8063, 2 anos, posição número 11. Está correto, reporta para os dois. Preparado. Isso, Salvador, boa tarde, passarei 223 anos. Passarei 223 anos, continua a aproximação, é ponto no externo, vai estar travado. Botará no externo com o cheque de trem 2230. 1966, solo 01, no livre direito, chama solo em 1218. 218, obrigado. 59, formação Kilo, posição 07, autorização Galeão. Prepara a Galeão e aguarda. Aguarde. Solo 24065, 2017. 30, 24065, vamos atrás. 24065, reporta na hotel, o Olímpio 04. Posto de 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Azul 4462, 2 mil pés, autorizado o final do procedimento de ilhança que foi pista 10, a posta no curso do localizador. Salvo o 966. Loro 966, sai que autorizado via Alfa, Juliette, botão 5. Alfa, Juliette, botão 5, voo 966. Olímpio 04, cópia. Olímpio 04 autorizado, Serra Bravo, Bravo Eco, Belém, nível 260. Decola da pista 1-0, curva esquerda, perfil de saída Momo, após Islum, Up Azul 4-1, aerovia, após prossegue conforme a rota do plano. 55, 13 é o transponder, 119, decimal 80 é o controle. Canal 3, livre da restrição, autorizado subir a nível de voo 360, cumprindo o perfil de saída. Fazendo o perfil de saída, atenção direta 360, já 3193. Boa, 2443, está aqui, galera. 3, reduz a velocidade de aproximação, semicorre 1993-95. Salvador, azul 4462, 4 a bordo, 4 horas e 20 de autonomia, Fernando de Beirão, 3-4-7. Direito, vem ainda, quando você espera 1-9-3-9-5, ajuste no 0 no 2, no gol. Direita, via Índia, no ponto 0-2-9-5, 2-2, obrigado, meu Deus. Pelo horas imediato, cruzamento, avento 04, prossiga após via Delta Alpha e a batalha dos lentes. Solo Salvador, passando 2-3-0. 4462, sai com a sua bonita, lá na linha da pista 0. 20. Tom na 659, cópia. Pronto, cópia, 659. Autorizado Galeão, 360, nível decola na 0, curva direita. Fecho de saída da El, leda após Boirume, intercepta por November 857, para sair conforme. 5464 é o transponder, 119, decimal 8 é o controle. Gente, aprovado, Galeão 360, roda do pronto, corta no 0, curva direita, tá Leta, após direto Irumbi, pronto é November 857. Transponder 5464, controle 198, com 659. O 659 está correto e como pronto pro push, são 7. Chama ela. Para serviço de formação de voo e alerta, chame centro Recife, na frequência 128, decimal 8, da Volvo, Centro Delta. Com Papa Ana decolagem, submantém a nível de voo 2400 no perfil da saída da El. Após 2000 pés, autorizado voar coral. Após 2000, voar coral, 2009. Passeio 2230, mantém antes da Juliette. Mantém antes da Juliette, 2230. Para o caso pelo 884, meu irmão. Está com 64 agora, 2010. Salvador, 4462, livrão. Lom 984, copiado, livre táxi, é Patinho, ponto de espera 1-9-3-9-95, ajuste na 0, no 2, voo 3-2, Patinho. Charlie, ponto espera é 3954, 8884. Azul 4462, apartamento da Juliette, prossiga via Alfa. E Alfa, apartamento da Juliette, Azul 4462. Delta 1940 graus, 109. Vamos adequar isso, pode dar o mesmo. Safari, quem tá por aí? Beleza, me escuta. Contato horário de decolagem, sube e mantenha nível de voo 360, corrigindo 340 via saída da outra. Salvador, boa tarde, Azul 4065, passando 700. 4065, contato horário de decolagem, sube e mantenha nível de voo 340 via saída da outra. Via da EL 340-4065. Da 9375, chamou o controle? O gol 2009, solicitou manter o nível 200. Sim, se autorizar, subir da nível de voo 200. Obrigado. Boa tarde, sem identificação, desça nível de voo 050, proa de TAP, ajuste 902. 050, na proa de TAP, convite hoje o nosso aqui. É 314, acione identificação, desça nível de voo 060, voe na proa de TAP para chegar da nave. Proa de TAP, 6314, na mar, centro 060. 04, decimalada 015, chama controle 119, decimal 8. 04, chama controle 119, decimal 8. Olimpo 04, contato a Rádio Colagem, sul e mantém nível de voo 260, eu prefiro a saída Momo. Ciente. Nível autorizado, prefiro a saída Momo, Olimpo 04. 260. Outra 009, voo direto de Elvis. Direto? Nós estamos no centro do Recife, ano 251. 251, boa tarde, obrigado. Pátio Índia, onde espera 1995, ajuste na 0, na 2, bom voo. Voo na mesma. 0, 2, 3, 5, boa tarde. Prefeito 4, após passar 2 mil pés, vou na 3 de Jama. 2 mil Jama. Olimpo 04, vai na prova de código. A prova de código, Olimpo 04. Nove, três, sete, cinco, vai na prova de Duna. É autorizada a descida 2 mil pés, ajuste na 0 na 2. Livre o SP pista 10, aperte no curso localizador. Duna 2 mil pés, 1 0 no 2, passará estabilizado no SP e já autorizado. Tá na audiência. Está com a intenção do voo? Na minha 3, 1, 4, com quanta velocidade indicada? 260, minha 3, 1, 4. Tem que reduzir a 2, 2, 0, 9. Azul 4065, centro Recife, frequência no 251. Ali decola, 5 0, placa formal até do plano 55 na 5, no transponder 1199, decimal 8, é o controle. Movimento 77, Aero Vivo, o Xenemia 327, informação do pushback acionamento. Xenemia 321, para táxi, está com 1923 a bordo, alternando Goiânia, com 3 horas e 20. Sobre táxi, via parte vinda, ponto de espera 1935, ajuste na 0, 1-2-1, voo, na 321. Sobre o Mike, Salvador, Salvador, voo local, TGM por causa de risco do comandante Vera Cruz, decola da 17 com curva direita, ingressa no axé, alma meu pai. 0112, acionado, 1980, controle. Pode ver? Treinamento táxi ecológico 18-9-5-18, bom voo. Jogo descida 3.007, ajustado 1-9-2. 3.000, ajustado 2-9-2. 1-6-5-9, decola 2-2, não chama controle em 1-9-2-9-8, bom voo. 9-8, boa, 9-6-9. Envolvendo o Yankee Mike, livre acionar após táxi. Desculpa. Onda 659, contato para decolagem, subir e mantenha nível de voo 360, que estuda a saída da El. Corrigindo, passando 2 metros, utilizado voar na proa de Lida. Lida, do 659. Tá de 14, 1-9-3-4-9-5, ajuste na 0-1-2, bom voo. Apatão Juliette Serra Tango, acione identificação. Confere a 5.000 milhas no setor noroeste, o Salvador recomprou as estoques para a chegada à mãe e repassando o DSD-2. Juliette Serra Tango. Desça para nível de voo 050 inicialmente. E aí, decola 0-0, boa tarde, sem identificação, voa na proa de Duna, investida nível de voo 050, ajuste em Salvador 1-0-1-2. Canal 3-4, livre das inscrições de TAPO, desça 2.000 pés. 2.000 pés, descida, 3-4. Tente, sanitor 1-9-8, decimal 9-5. 18-9-5, boa. 3-9-4, livre ele 8-8, está 10, acesse na postura localizador. É bom lá no posto, né, Salvador, boa tarde, 19-3-7-5, final no 0, baixado e travado. 2375, continua para a aproximação, para informar com a E2, iniciando a rolagem na piscina 0. Quem a gente prossegue? 4-1, decolou 2-4, 1-1-9-8. 1-1-9-8, boa. 9-3-7-5, pouso 0-0, pico 1-0, vento 1-7-0. Livre pouso 1-0, está 9-3-7-5. Colagem suba e mantenha nível de voo 360, descida sai da água. Descida sai da água, solicitou para hoje, Elefa. Torna 13 Elefa, chama a matriz do Iona. Jack Serra Tango, reutilizado descida nível para 3.6, ajustado 1.0.2. Informa que a PU de alta da toque é a PU a 1.0.0, vestido para a PU agora 1.5.0, 3 graus de diferença. Eu vou chegar com a Carolina, mantendo 7. 9375, Fox 27, libera na Fox, Fox 211. Fox 211. 3217, sem identificação, deixa estar utilizada até 4 mil pés no terceiro chegada da bom, se reduz a 2509, ajuste chama 092. 7, somente seu número 3 na aproximação, mantém o perfil de chegada. Uno 659, Sami Recife, no 25, décimo 1. 251, 259, boa. Arsenal, 63, no 4. 23, 1, 9, 3, 9, 9, 5, 1, 4. 29. Abaixo, boa, parceria 2230. Bora. 1-620, deixa 2010, é utilizado o final do procedimento ILS que foi da pista 10, aponte no curso de localizador ou ajuste em Salvador 1-0-2. Para 2000, autorizado ILS 2, Jack Serra Tango, vai na Freire de Duna. Travessada da conquista 180 autorizado, decola da pista 1-0, curva à direita, saída Arbo, Elefa, Elefa, o Piló, após receber conquista conforme a rota do plano de voo. 5157 no transponder, controle 119, decimal 80, informação em curso no momento, quilo. Aqui no nível autorizado 180, decola da 10 na água, Elefa, depois 2 Oscar, 557 no transponder 198 no controle. Procedimento correto, na remota no 3, chame pronto, parceria 2230. 2230. Golf Golf Oscar na ponte número 4, solicita autorização para reboque até o pátio de número 3. Golf Golf Oscar no 04 para o pátio 3. Positivo, já. Gente, autorizado o início do reboque, reporte para o término. Só pode confirmar a remota prevista? Amigo. Controle de Salvador, boa tarde. Salve, Sérgio, boa tarde. Salve, Sérgio, boa tarde. Salve, Sérgio, boa tarde. Salve, Sérgio, boa tarde. Salve, Sérgio, boa tarde. Esse reporte passando o farol da Barra, Serra Bufã. Confirmando, no pátio 3, posição 1 IMA. Gente, aguarde por gentileza no início do reboque. Consciente a posição 1 no Lima, no pátio 3. Gente, aguardando o pior. Vendente Mike, mantém o nome certo, corrido Axé. A vendente Mike. Corrido Axé, corrido Axé, na vendente Mike. Que intenções da vendente Mike? Sim. Que intenções disso? Supor é Salvador, Salvador. Tá com intenções TGL Zero Cruz? Afirma, TGL Zero Cruz, a vendente Mike. Gente, tá ciente do Thiago Fiesta também prosseguindo para a Zero Cruz? Fiesta do Zé mesmo. Gente. Anélia 321 no Xami, Recife, 1288. 1288 para Recife, 321. Boa tarde, algum 1966, cópia para aqui. Informação, é seu. Aguarde cópia, 1966, da Gol. Aguardo, obrigado. Juliette, portão 08, 6314. Ok. Vai seguir via Juliette pro 08, né, Pedro? Tá. Fala, 6314, 3 horas, Salvador. Liga táxi, céu, ponto espera, via Inter, quando lá, torre 118, decimal 95, ajuste uma 02, bom voo. 3-2 com ajuste, que é o que ponto espera, lá de 2-9-5-3-7, bom voo. Hoje, Golciotti, após a passagem do Fortecém da Bianca Caldo, está autorizado o lixo do rebote para o ponto tênis do Pato 3. Já bom, para 4-5-5-2, ajuda 791 na sua identificação, autorizado a chegar da arma, é posta em via de descida. Ok, sim. Uno 620, complexo na procedimento LS Extraction e torre 1 no 8, decimal 95. Terra Tango, livre LS Extraction, pista 10, aposta no posto localizador. Esse é o Tarleiro, vai estar estabilizado, Juliette, esse é a Tarleiro. Então, 3217, autorizado de pista 3.006. Ele é do externo, passar a travada. Fono 620, continua a aproximação, vai para pista livre e ajuste 10012. Parando pista livre com 62, igual no 620. Azul 2791, ideal de descida. Qual é a possibilidade de voar da presença? Ativo, azul 2791, inicialmente com o número 4 na aproximação. Deixa para a ativa de voo 050. Azul 0, ponto 30, 10, centro, no 0 grau, 089. 0, ponto 10, voo no 620. Ativo, 0, 0, 9, 9, 6. Qual é o seu chamado de regresso? Ambiente, Mike, como o seu chamado de regresso? Aproveito mais 40 e 5 horas. Boa tarde. Salvador, boa tarde. Na 6327 da El Coral. Na 6327, contato a decolagem, sub mantém nível de voo 240, perfil da saída da El após 2000, voo Coral.